Pegada. Pegada. Salve, salve, podcast de Pegada número 52 começando, eu sou o Luiz Conzê e vocês hoje vão conferir a continuação das entrevistas que fizemos com as bandas que estão se apresentando aí durante as quartas de Pegada, que estamos ocupando lá na obra, né? Toda quarta-feira estamos levando shows de DJs bacaníssimos lá pra obra, nesse período de férias, a galera que tem ido, curtido. E vocês já ouviram aí entrevistas então com as bandas Ganga Bruta, Aldan e A Nuvem. E hoje é dia da galera do Túlio Araújo e Projeto Dobradura e também da banda A Fase Rosa. Eles que se apresentaram na quarta-feira, dia 19. E vocês vão conferir então entrevistas e músicas deles logo na sequência das entrevistas. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. É nóis. Bom, então estamos aqui, terceira noite, quarta de Pegada, de janeiro. Vim o pessoal da Fase Rosa, tocaram sua música essencialmente brasileira. Eu queria que vocês primeiro falassem um pouco a história da banda, como é que vocês se encontraram, como é que vocês chegaram aí nesse formato estético aí, a influência de todo mundo. Fala um pouco sobre a história aí. Bom, a Fase Rosa, ela começou, foi comigo, Thales, né, e o Rodrigo, Boi. A gente era amigo já de faculdade e tal, a gente fazia turismo. Então acho que muito até da influência brasileira da banda vem disso, turismo, questão da viagem, conhecer um pouco mais do Brasil, do país e tal. E nessa época, assim, já estava começando a conhecer melhor a galera brasileira, tipo Caetano Veloso, Chico Buarque, os mais tradicionais, assim, da MPB. E curti pra caralho e tal, mas vinha de uma escola do rock, assim. Então a banda surgiu nesse contexto de uma coisa natural que ela tenha a pegada, a força do rock, assim, porém com a questão da harmonia, da harmonização, da melodia da música brasileira. E aí nisso foi quando? Em 2009? Em setembro de 2009 a gente achou o Feijão, que é o batera, jogado por aí. E aí a gente começou a fazer som e rolou demais, assim, ficou bem bacana, foi bem dentro do que a gente queria, assim, sonoricamente. Nesse meio tempo, passaram alguns integrantes, passaram sax, passaram guitarristas, e aí tinha o Emílio, que já tocava com a gente no Djambê, que é outro projeto que a gente tem, e a gente chamou ele pra tocar guitarra, umas percussões com a gente. E aí formou esse lance, que aí o Emílio trouxe mais influência de MPB, que é totalmente dele, MPB, eu sou... Vim do rock, mas hoje sou totalmente samba, assim, curto samba pra caramba. Feijão, roqueiro, total, que agora também estudando, tá ouvindo muita música brasileira, e esse molho deu a Fase Rosa. É, mas assim, uma coisa que eu vi, que eu achei engraçado, assim, porque a obra é um bar essencialmente de rock mesmo, né, cara? Underground, alternativo e tal. E é muito difícil ver uma banda de música brasileira mesmo tocar aqui, a não ser uma coisa que tem uma pegada mais pra Los Hermanos, assim, né, que misturam um rock com indie, com samba. Como é que é, assim, vocês costumam tocar em lugares assim, aonde vocês costumam tocar em Belo Horizonte? Assim? Bom, como a banda ainda é nova, né, essencialmente nova, a gente começou ano passado, a gente tocou no Conservatório, Music Bar, que é um bar também, um bar eclético, mas é um bar mais de rock. Tocamos na Federal também, algumas festas lá, que mais... E festas particulares, assim. E no festival, a gente conseguiu o terceiro lugar no festival de Lagoa Santa, Festival da Canção de Lagoa Santa, com a música Órbita. A banda, meio que ano passado, foi um momento de concepção mesmo, assim. Acho que esse ano, que é um ano que a gente vai começar a partir para outras direções, assim. É algo que já estava meio premente, assim, a gente precisa correr atrás, procurar lugar novo. Mas, por enquanto, foram esses lugares que a gente rodou. Eu acredito que esse ano vai ser o ano que a gente vai rodar mesmo, assim, bastante. Então... Mas essa questão de tocar em lugar de rock, pra gente, já é natural, porque a Quarta Necessidade, que foi onde a gente foi revelado mesmo, a banda principal, que era estava liderando de verdade o trabalho era o de Bigode, que é um rock instrumental sensacional, assim. E era o público deles que fazia a quarta essência rolar mesmo, assim. Depois a gente foi cativando e a galera foi gostando, assim. Mas isso já virou normal pra gente. Eu acho que depois do Capim Seco no Grito Rock também já é um caminho abertaço, assim. Então, vocês emendaram duas perguntas que eu queria fazer. Primeiro, a receptividade, né, do público de rock. Vocês tocaram aqui na obra e tal. Como é que vocês acharam a receptividade da galera? E também emendando já que vocês vão tocar nas prévias do Grito Rock, né? Estiveram agora um pouco mais cedo aí na reunião lá da organização, da prévia do Grito Rock. Lá tinha lá o produtor do Capim Seco que falou, inclusive, que pra eles foi uma coisa muito positiva tocar num evento, né? Porque são uma banda de samba e tal. Como é que vocês veem isso daí? Tocar num... Pô, esse é isso que eu perguntei. Pra gente é sensacional, porque, assim, a banda é de música brasileira, mas o rock tá na essência da gente de qualquer forma, assim. A gente busca fazer um som brasileiro, mas com uma força e o apelo do rock mesmo, assim, de tentar contagiar mesmo. E aqui, eu pelo menos, fiquei muito surpreendido com o retorno da galera, que veio junto mesmo, assim. Foi bem bacana, assim. Parece que a galera curtiu o som, assim. Pelo menos, tava todo mundo prestando atenção e aplaudindo, e parece que foi bem aceito. Eu acho que também chega num ponto, assim, que música acaba que não tem limite mesmo, assim. Tipo, afinal das contas, é tudo música, e independente se é brasileiro, se tem muita influência de jazz ou de rock, vai acabar agradando alguns. E eu acho que isso é que interessa mesmo, assim, que é tudo música Eu acho também, assim, é importante, eu acho até, talvez, que tenham pessoas que não gostem, porque não que a gente goste disso, mas eu acho que quando alguém não gosta de você, significa que pelo menos você tomou uma posição, assim, e a gente não quer ser uma banda sem posição. Nosso som tem uma... Ele é um som aberto, acho que ele não é um som fechado específico, mas ele é um som que tem uma posição, assim. Eu acho que é uma banda, tipo, essencialmente brasileira, isso eu falo com categoria, assim, mas o que é, eu não sei realmente, assim, falar, tipo, rotular mesmo. Bom, então, galera, 2011 tá aí no começo ainda, quais são os planejamentos? Vão gravar uma demo, né, falou no show, e... Fala um pouco da demo aí que vocês vão pra gravar e o que vocês planejam aí pro ano, o que vocês pretendem fazer e tal. Cara, a gente esse ano quer tocar, bicho. Quer que a galera conheça o som, quer fazer o som circular. A gente tá gravando uma demo de quatro músicas, provavelmente em março ou talvez antes. Essas músicas vão estar aí pra galera baixar na internet, mais face e tal. E esse ano eu acho que é um ano pra gente começar a entrar no circuito de verdade, porque ano passado foi ano que a gente começou a tocar e tal. Mas ainda estava, como o Tati falou, um ano de concepção, assim. A gente estava se conhecendo, sabendo o que era o som. E agora a gente está bem perto do que a gente planejava desde o começo, assim, de ser a banda. Então, esse ano, com o som pronto, com material para mostrar para a galera ouvir, e é tocar, cara. Circular e galera conhecer mesmo, assim. Mas, então, galera, isso foi a fase rosa. E agora eu preciso que pedisse uma música de vocês aí pra rolar na sequência. Pra quem não conhece, conhecer o som de vocês aí. Uma música nossa, cara. O show foi gravado aí. Bom, não sei, pode ter dado algum pau, né? Mas vocês se inscreveram lá nas praias do Grito Rock com algumas músicas lá. Pode ser uma daquelas lá, sei lá, o que vocês tiverem aí pra... Casa de Oscar, então. Casa de Oscar, então, agora, fase rosa. E é isso aí, fica de olho na moçada que o show foi do caralho. Oscar de Caetano, um som da cor, um tom de tom amor que me fez sorrir, também me fez cantar. E os 90 foram um grito rouco amor, nem tanto tom de Oscar citou os traços de um país quando eu não estava lá. Senti nos filmes o mundo mudar, Berlim cair. Eu desentendi, nem vi. arte sim, tal como os santos do mundo. Casa de Oscar alagou o amor, domingo azul, meu pai contou, então azul assim, ninguém podia cantar. Em 2000 mudou, vi tudo acelerar, tardou mais e o seu prédio se explicar, mas ninguém quis saber da história do lugar de Oscar. Quarta de pegada aqui, então, terceira noite, terceira quarta de janeiro. Hoje já tivemos aí a fase rosa, já conversando, e agora, Lula Araújo, Projeto Dobradura, estou aqui com o Marco Túlio e também o Sanches, o... é, baixista. Então, queria saber primeiro, cara, tem rolado aí um papo, ultimamente, de realmente a obra ser um espaço mais plural, né? Tá no Grito Rock, ano passado rolou aí um Capim Seco, já rolou o Samba de Luiz também, e agora um pandeiro jazz aí do Projeto Dobradura. Eu queria que vocês falassem como é que vocês veem assim, a obra deixando de ser uma casa underground de rock e realmente abrindo as portas aí também, trabalho do Coletivo Pegada sendo feito aí para diversificar mais, né, a programação da cidade e mostrar os trabalhos autorais de estilos variados rolando aí. Como é que vocês veem isso aí? Então, eu tava brincando até com o Chacal quando a gente entrou, que o Chacal, ele acho que ele, você nunca tinha entrado aqui, né? E ele falou, pô, que legal, diferente e tal. E a obra, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu vim morar em Belo Horizonte aqui, acho que foi em 97, a obra, eu já conhecia a obra, né? Lá de história, de onde eu vim, eu já conhecia na época, era famoso, assim, dos underground e tal. Então, sempre foi sonho, assim, meio que tocar na obra. Eu sempre quis, assim. E através do Samba de Luiz, que é a minha outra banda, a gente começou a tocar aqui, tocamos ano passado. Tipo assim, foi tudo que eu sempre esperei da obra, realmente, principalmente relacionada ao público. A obra, ela tem um público invejável, que é, assim, a galera que vai pra ver mesmo, o som, vai pra curtir. Se o som for bom, a galera aplaude, igual foi hoje. Se o som for ruim, a galera meio que, você fica sabendo, assim, um feedback meio que na hora, se o som for mais ou menos, e a galera ajuda, e você pergunta, a galera fala realmente. Isso é muito bom, é um público e uma casa que eu sempre quis tocar. Eu tô assim, felizaço, acabei de conversar com o Claudão ali, ele veio e me parou, porque adorou o som, pirou, ele trouxe uns gringos, aí os gringos também adoraram, já falou, já tá rolando feedback assim, quase que imediato, né, já falou, cara, vocês têm que tocar de novo, e tocar, e poder fazer isso, né, acho que o Coletivo Pegada e o Fora do Eixo estão dando aí essa oportunidade, de entregar uma grande chance de uma banda que a gente gosta de falar que é o nível zero, né, que já está pronta para mandar o som, para mandar um som de responsa, para poder circular, aproveitar, agarrar com todo, com unhas e dentes essa oportunidade de tocar numa noite promovida pelo coletivo e aí acontecer isso que aconteceu, do próprio dono da casa já elogiar o som e já falar que vamos tocar numa sexta, vamos tocar no sábado. Para mim é o maior resultado, não tem cachê, não tem nada que pague isso, né. Acho que melhor que isso é só uns aplausos, igual a gente recebeu aí hoje, assim, galera pedindo mais, pô, galera pedindo mais. A gente tocou baião, tocamos forró, tocamos apoché, jexá, tocamos funk, soul, tocamos de tudo. E a galera pedir mais é o maior, acho que é a maior resposta, assim, tô felizão, felizão. Pô, cara, você já falou tudo aí, bicho, eu também tô curtindo pra caramba, primeira vez que eu venho aqui na casa, foi igual o Túlio falou. E assim, cara, esse espaço aí que tá rolando, né, de outros estilos e tal, assim, é uma coisa muito massa, eu curti muito. Espero que realmente a gente esteja aqui sempre, né, velho, fazendo o nosso som legal. Mas é isso aí, bicho, abração a todos. Então, falando um pouco do trabalho da banda em si, assim, estético, né, de composições, é um trabalho diferente, que é uma base bem característica de jazz mesmo, né, com formação de jazz, sax, guitarra, baixo, e o pandeiro, né. O pandeiro ali que dá aquele tom diferente que, querendo ou não, assim, eu fiz uma associação ali enquanto eu vi o show. O pandeiro é um instrumento tipicamente brasileiro, né, cara? Sambista, brasileiro ali. E a mistura com o jazz, esses ritmos mais africanos, assim, casa bem, assim. Mas como é que foi a concepção desse som? Como é que você chegou e falou, não, eu vou fazer um som quebrado de jazz e colocar ritmos brasileiros, africanos, e tacar o pandeiro em cima, e por que não uma bateria, sei lá. Fala sobre isso aí. Tô sentindo um pouco de uma ponta de sentimentalismo aí, porque o nosso amigo Luiz Conze, entrevistador, é baterista, né? Tô sentindo um pouco. Não, mas brincadeiras à parte, o lance do pandeiro é o seguinte, na verdade a galera acha que o pandeiro é tipicamente brasileiro, porque o Brasil, na verdade, ele incorporou o pandeiro, eu acho que mais pela facilidade de se carregar, porque o brasileiro é bem malandrão, sacou? Você que tem bateria, você sabe muito bem que carregar um... Eu brinquei aqui, que eu cheguei hoje na obra aqui com um pandeirinho na mão e falei com o cara, né? Falou, velho, vou entrar aí, boa noite, eu sou da banda. O cara olhou pra mim e falou, você é o quê? Da banda? Ele olhou pro meu pandeiro, assim, tipo... Quase que ele falou, velho, tá na casa errada, bro. Pagode em outra casa aqui. Mas esse, o pandeiro, na verdade, ele originalmente ele é árabe, né? Ele é um instrumento árabe, ele não tinha as platinelas... Tem toda essa mutação até ele chegar. Porque qualquer coisa que saia da raiz e vá chegar no contemporâneo, ele sempre sofre algum tipo de mutação. Ele era maior, ele se tocava em cima do ombro. Tem toda essa coisa. E aqui no Brasil, o pandeiro, assim, tem um grande documentário que o próprio Marco Suzano e o Scott Feiner, que é um brotherzão meu, americano, inclusive tocava guitarra e toca pandeiro hoje em dia, que mora no Rio, ele fez um documentário muito massa que eu vi coisas que eu não sabia. Por exemplo, até a década de 40, no Rio de Janeiro era proibido, maluco, tocar pandeiro. Era, dava cadeia, se fosse, porque era aquela coisa do boêmio, estava relacionada à marginalidade. Assim, maluquice mesmo, coisa de negro maluco, político maluco. Então, só a partir de... Eu não sei, se não me engano, posso estar falando assim, mas a partir de Getúlio Vargas, que estipulou, inclusive foi Getúlio Vargas também que transformou a capoeira em esporte, onde a capoeira também era marginalizada, era proibido, tem toda essa história. Então, descobrindo isso, e o pandeiro foi se mutando, passando por Celcinho Silva, Jorginho do Pandeiro, que foram os caras que... Jorginho, por exemplo, foi o pandeirista do Cartola. E através do Jorginho, que veio, para mim, assim, um grande nome, que é o cara que realmente fez a ponte do contemporâneo com raiz, com o antigo, que é o Marco Suzano. Ele que pegou o pandeiro e realmente destrinchou, transformou aquilo ali em instrumento com técnicas, com métodos, com metodologias, de escrever partitura. E foi a partir daí, né? No samba de Luiz que eu toco já há 5, 6 anos, e eu que venho de uma escola do forró, o pandeiro apareceu comigo na minha vida, assim, bem por acaso. Assim, comecei a tocar pandeiro de nylon, aquela coisa pesada pra caramba, de pagode, de ter pulso solto, ter que tocar 4 horas seguidas de forró. E aí eu fui começando a me interessar como qualquer pessoa, fui começando a me aprofundar, fui começando a estudar. E hoje em dia eu já abandonei meu emprego, hoje em dia eu posso falar que realmente eu vivo profissionalmente do pandeiro, eu toco também outras coisas, mas realmente eu faço um estudo bem aprofundado em cima do pandeiro. E aí, assim, conversando com o Sammy, que é o guitarrista do Dobrador e também é o guitarrista do Samba de Luiz, a partir do começo de 2010, a gente começou, eu comecei a falar, cara... ou tô afim de fazer alguma coisa pra poder mostrar mais meu pandeiro. Porque queira assim, queira não, no samba de Luiz, é aquela coisa de banda, de arranjo, tem que se manter naquilo. Banda é aquela coisa sempre, você dá 10%, eu dou 10%, e cada um dando seus 10%, a gente completa 100%. Você não pode ficar querendo solar e aparecer. Chacal, fala aí, cara, como é que foi adaptar isso? Muda alguma coisa no estilo de tocar baixo, tendo um pandeiro aí como base... rítmica aí, cara, fala um pouco como é que foi a adaptação aí. Cara, foi uma coisa assim muito louca, velho, muito massa, porque eu nunca tinha tocado, sacou? Eu nunca tinha feito um trabalho assim com pandeiro. Sempre toquei, né, essa onda assim de jazz, fusion, cara, mas com batera. Então essa relação assim com pandeiro foi diferente, porque quando ele me ligou, assim, quando rolou, né, da gente se encontrar assim na primeira vez... Eu falei, pandeiro, velho, já falei, pô, que viagem é essa, cara? Mas foi muito de boa, assim, aí eu vi quando eu conheci já os temas, já o som dos caras, bicho, pra mim não teve diferença nenhuma, cara, assim, foi uma, realmente uma coisa muito, muito massa, assim, porque a gente se deu o primeiro groove, assim, já aproximou, cara, já rolou. Então, eu particularmente, não achei diferente de nada, assim, da bateria, tudo é polirritmia, tudo é coisa assim que é bacana, então funcionou muito bem, velho. É mais pouco, né? É, mais pouco, mas rolou demais. Não, beleza, valeu, galera. Queria agora que vocês chamassem aí uma música do Projeto Dobradura pra rolar na sequência aí pra o Brasil inteiro e o mundo inteiro ouvir aí. O que vai ser? Rock and roll, funkeira, música de Sérgio Danilo, Sammy Eric, Sanches Chacal e Túlio Araújo. Valeu! encerrando aí, vamos dar o nome da banda de BG. Essa aí é o Nirvana das Alterosas. Aí vocês puderam ouvir a influência claríssima de Kurt Cobain e sua trupe. A banda Bechova, e a música se chama Ami Primicei. A banda se cadastrou aí pra concorrer às férias do Grito Rock, não foi selecionada, mas eu, como curto o som da galera, coloquei aí pra vocês curtirem um pouco também. E procurem eles aí pela internet, tem muita coisa na página do toquenobrasil.com.br, tem lá também. Vocês podem ouvir, divirtam-se, e obrigado pela audiência. E semana que vem nós estamos de volta aí com toda essa alegria efusiva que é essa coisa toda nossa aqui do Podcast Pegada. Um abraço e tchau. Pegada. Pegada.